mais um Tosco Chanchada Retroalimentação, episódio 56, discos e fitas, volume 1, rapaz. Vai ter o volume 2, né? Com cerveja. E esse ficou bom, hein, cara? Esse ficou bom. Muito bom. Eu não queria falar, mas todo mundo já sabe por que que ficou bom, né? É, por quê? Limão, você sabe por que que ficou bom, Limão? Não, por quê? Não? Porque o seu nome não participou. É porque você não tava aqui pra saber por que que ficou bom. Eu não percebi na hora, né? É, entendeu? Pra quem não me conhece, aqui é Anderson Meira, vulgo Perna. Pois é, rapaz, esse é o meu lado aqui, é o Anderson Meira, vulgo Perna. E bem na minha frente, graças a Deus, dica de passagem, é o Anderson, o Meira, o vulgo Perna. Vocês são os filhos da puta, meu. Retroalimentação. Antes da gente ler os e-mails, eu queria agradecer ao Anderson Marcos Cardoso, que mandou alguns e-mails antes desse episódio 56. E eu queria agradecer ao Anderson Meira, vulgo Perna, por manter o podcast no ar. Citando aí alguns erros que ele encontrou na página e tudo mais, né? Então a gente vai corrigir. Até agradeço aí também a outros ouvintes que têm encontrado erros na página do Tosco Chanchada e também no feed. Às vezes as pessoas reclamam e tal e mandam esse feedback pra gente, porque nem sempre a gente fica monitorando todas as páginas aí e tudo mais. Então, se você encontrar algum problema, faça igual ao Anderson Marcos aí, mande aí pra gente, beleza? Recebemos um e-mail aqui de Rafael Molina, mais um cliente do Tosco Chanchada Podcast que está satisfeito com os nossos trabalhos, né? Mais um que a gente não vai precisar devolver o dinheiro, né? Que dinheiro? Então. Ainda bem que a gente não vai precisar devolver, porque não tem, né? Não tem dinheiro pra devolver logo, então, né? Tá bom. Ele não deixa idade nem cidade, mas a gente sabe que ele é aluno do Zé, né? E ele diz o seguinte: fala, galera do Tosco Chanchado, o episódio 56, na minha opinião, é um dos melhores episódios do site. Vocês manjaram o assunto música com um toque de humor. Os dois álbuns que eu curto são Discovery e Human After All, e como vocês disseram, foi a revolução da música eletrônica. Porém, é pouco lembrado nos dias de hoje. Isso é verdade, né, cara? Pois é, virou uma coisa de nicho mesmo, assim. Começou com uma coisa popular nos anos 90, popularizou, MTV pra caralho, todo mundo ouvia, e depois foi voltando pra uma coisa de nicho, assim. Hoje já não se comenta tanto mesmo. Tem uma crítica quanto à música atual, em que os novos artistas se preocupam mais com o visual e a alienação dos fãs e o meio comercial, muito diferente da música antiga. Há controvérsias. Há controvérsias nos dois sentidos. Sim. Se ele tá falando do Restart, né? Porque, primeiro, o fato de você se preocupar com o visual e com alienar os fãs, então você teria que limar Beatles da face da terra. Porque os Beatles tinham uma preocupação seríssima com o visual deles. A não ser aquele disco que eles ficam com a roupa tudo colorida, qual que é? É o Sgt. Pepper's. É o pior visual do mundo aqui. Mas aquilo também foi planejado pra ser, tipo, uma banda marcial. Então tinha toda uma organização nesse sentido. E a alienação dos fãs, no caso dos Beatles, também era uma coisa muito forte, principalmente no começo. As minas, né, velho? As minas, velho. As minas ficavam loucas, né? As minas pírico. É, então... E hoje em dia também não tem sua cara preocupado com isso, né? É mais comum hoje em dia. Eu acho que isso é muito aqui no Brasil, cara. Eu acho que isso aí no Brasil é terrível. É, eu acho que, se for falar de visual, acho que na época tinha visual e conteúdo, né? Talvez seja isso que ele quis dizer aí também. Não tenho muito o que falar, já que não sou um bom entendedor do assunto música, mas gostei muito deste episódio. Continue com o trabalho que vocês fazem. Curto muito Tosco Chanchada. Abraço! Vale ressaltar a excelente gramática do texto desse rapaz, né, cara? É verdade, né? Professor muito bom, inclusive. Eu só achei... Se fuder! Eu só achei que nome próprio tinha que escrever com letra maiúscula. Eu achei. É, sim. É. Onde você não ensinou isso aí, não, Zé? Não, isso aí aprendi no Fundamental, né, rapaz? Isso aí. Tá fudido. Não tem revisão lá, não? Não tem revisão, não. Falou, Rafael, abraço. Retroalimentação. Mais um dos ouvintes que sempre mandam e-mails aqui pra gente, o senhor João Riquelme. Seu nono, desculpa. O senhor aí que ficou todo... O senhor até que acordou aí, né, com o e-mail do João Riquelme. O senhor podia aproveitar pra ler, né? E se eu não querer? Ah, senhor Nono, faz essa aí. Eu não vou fazer porra nenhuma, rapaz. Ah. Aqui é Corinthians. Ô, senhor Nono, você já dormiu o episódio inteiro. Agora na leitura de e-mail você também vai ficar aí sem fazer porra nenhuma. Ajuda nós aí, mano. Episódio. Senhor Nono, e novas religiões? Beleza, como é que o senhor tá aí? Tamo aí, né? É? Aí na paiada. O senhor também, assim, foi músico na infância, assim? O senhor tocava alguma coisa? Tocava. Além de punheta? Não, então não. Não? Campainha não, nunca tocou? Não, na minha época tinha o sino. Sino? Então o senhor tocava sino. Tocava sino. É, olha aí. É bom tocar sino. É. Já tocou? Não. Quer tocar? Lê aí, seu nome, medo, rapaz. Não, antes eu queria perguntar pro senhor. Senhor, qual que é a sua banda preferida? Podia repetir a pergunta, por favor? Eu tava prestando atenção. Não, senhor, eu só queria saber, assim, qual que é a sua banda preferida. Ah, já lembrei. Você indicar pra galera aí? Minha banda? A banda preferida, banda musical, no caso, tá? Antes de de música. De música, isso. Qual outra banda que tem, já? Ah, sei lá. Vai ficar enrolando? É. Vai ficar enrolando? Eu vou. Vai ficar enrolando? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu gosto muito de... Calypso. Calypso? Eu gosto de dançar. Dançar Calypso. Dançar Calypso. É. E gosto muito também de uma outra banda que tinha lá na época. Eu não lembro o nome, não. É Banda Marcial dos Bombeiros de Veracruz. Ah, beleza, beleza. Gostava muito. É. Valeu, menino. Aumenta a letra que eu não enxergo. Mentira, tô zoando. É só pra entrar no personagem, idiota. Vai logo, porra! Mais a ver. O que, que é pra fazer mesmo? Pra ver mesmo. Já lembrei, não precisa falar de novo, idiota. Quem manda um negócio? João Rigoli. Conhece ele, mano? Sim, sim. Então, ele mandou um negócio aqui, ó. Fala, teus caralho. Fazia tempo que eu não mandava e-mail, mas nunca deixei de acompanhar o... Porra, não tinha jeito de eu não comentar. Essa na minha humilde opinião foi o melhor EP de todos. Ele escreve muito errado. Não dá vontade de ler, na verdade. Curto várias bandas citadas, inclusive Karma Toburni, grupo totalmente desconhecido pelo Maestrão. Que é isso aí? É um maestro, né? É o maestro. Maestrão. É o maestrão, é um aplicativo de maestro. É o maestro Bitello. É. Porém, muito foda. Agora, Virgo. Apenas um comentário sobre o meu ponto de vista. Virgo. Velvet Underground é uma banda revelante. Mas não podemos esquecer que eles não viram. Que eles são pioneiros do movimento indie. Que talvez seja a coisa mais chata do meio do rock. Vide, o cenário nacional que é dominado pelos Los Hermanos. Peraí, o cenário nacional é dominado pelos Hermanos? Só se for o cenário nacional do João Riquelme, né, cara? É, sei lá. Ouve. O cenário nacional é dominado pelo, sei lá, Restart da vida aí, o Luan Santana e o caralho, pô. Por fim, gostaria... Por fim, gostaria de compartilhar os dois discos que talvez eu escolheria. O primeiro é o Check Your Head... Dos Best Boys. Assim faz? Assim faz? Assim faz? Assim faz? É. Que é eu não que tem mais. O Best Boys e tem os Beast Boys. Não, mas esse é o Best Boys. É, tá Best escrito Best Boys. Ah, então tá certo. Primeiro disco sério dos caras que haviam abandonado totalmente a pegada adolescente besteirão americano. Ficou enorme essa parte. Ficou, né, grande. Faltou umas 6 vírgulas. E esse disco foi fundamental na influência que levou o Plant Amp, é assim que faz? É a mesma coisa, pode ficar tranquilo. Plant Amp. É planeta maconha, sabia? Plant Amp significa planeta maconha. Não, o senhor já usou maconha, ou não? Já, bastante. É. É, mas só medicinalmente. Medicinalmente. O senhor teve catarata, então, glaucoma, né? É, pus no cu. E gravar a Plant Amp, a gravar vários dos seus trabalhos. Quando tem 3 pontos, por que faz isso, Zé? Nossa... Respira, senhor. Não, é o lag, seu Nono. Lembra que ele é o do lag? O segundo, eu acho que é o Chaozade do Sepultura. O que é isso? Essa foi em pó? Chaozade. Chaozade. Que sem dúvida nenhuma é a banda mais bem sucedida do cenário nacional do Brasil. O artista brasileiro que mais vendeu discos lá fora, e Chaoz. É a maior prova do quão a banda é foda. Parece que o cara foi na Bíblia. E Chaoz desceu as montanhas. E Chaoz amaldiçoou sua geração. É. Carregou nas mãos todos os discípulos de Chaoz. Vai lá, senhor. Tá ruim? Tá ruim assim? Tá bom, tá bom, senhor. Tá ruim? Tá bom, tá bom. Vai. Não sei onde eu tava. Eu não sei onde eu tava, meu Deus. Refuse / resiste. A música que abre o álbum é um heavy metal simples e direto. Sem muita produção. Por fim, talvez esse trabalho seja o último não traço comercial que a banda lançou. Não que Hot seja ruim. longe disso. Porém, ele foi mega produzido pra se vender bilhões e não a mesma pegada anterior. Sim. Né, três pontinhos. É o Caos e o... Caos. É o Chaos e o Hoot. São os dois. Os dois deuses do Antigo Testamento. Bom, agradeço o espaço, continue fazendo mais casts com o apóstrofe S, que não tem nada a ver. Assim, vírgula. É engraçado pra caralho. É com muito conteúdo, três pontinhos. Beijo no céu. Espaço exclamação. Fui, três pontinhos. Aximete, spam, check. É a primeira vez que eu vejo alguém mandando um abraço no cérebro, cara. Abraço no cérebro? Abraço no cérebro. Como seria um abraço no cérebro, seu irmão? Eu não sei, Zé. Para. Para com essas coisas, Zé. Mande um abraço pra João Riquelme, seu Nuno. Não vou mandar porra nenhuma. Acho que nós não aprendemos nada com esse e-mail aí, velho. Aprendendo. Não estamos aprendendo nada aqui. Ninguém aprendeu nada. Retroalimentação. Sempre fazendo volume, né? Quando a gente acha que tem pouco e-mail, a gente liga lá pro meu irmão e pede pra ele mandar um e-mail, né? Então, o e-mail do irmão do Zé aí, mais um. É. Pra fazer número, né? Claro. Sim. Porque ele não fala nada que presta. Pois é. E o irmão do Zé mandou um e-mail aqui, ó. Fala aí, chanchados. Nossa, chanchados é novo. Né? Chanchados. Chanchados. Inchados, eu acho que sim. Chanchados. Mete o pé, né? Que a pinga desce tudo. Bom... Vamos lá, pom de espaço mais, ô irmão do Zé, não me decepciona, porra, por favor. Então vamos lá, vai, vou começar de novo. Bom demais esse episódio, compara ao da cerveja, que é o meu favorito. Eu tô mais chato. Você percebe? Então, parece que assim, como eu acho que é pelo fato de que o irmão do Zé conhece a gente pessoalmente, e aí ele ri da gente pessoalmente. Normalmente, né? Então eu acho que ele procura conteúdo, né? Então tem dois episódios na história, todos chanchados que tem conteúdo, e é desses dois, é que, os dois gosta, que ele gosta, né? Acho só que ele. É. Ou ele, sei lá, né, mandou pra não ficar chato também. Pois é, ou senão eu que mando ele ficar avisando que o de cerveja é o mais legal, porque todo mundo acha ruim, né, cara? Eu peço pra ele falar o contrário. Tá certo, isso é irmão, mais velho. O irmão, né, do Zé é um alter ego do Zé, né, também. É igual o Zé, o Zé, é igual. É, ele só é mais preto, alto, forte, formal, bem-sucedido, é. Vamos lá. Normal. Ele dança, canta ou representa, seu irmão? Ele faz de tudo, cara, ele chicoteia. Nossa, que beleza. Nossa, que bosta, hein? Isso, é, cara? Eu tô mais perdido que surdo em bingo. Eu também. Eu, não sei, eu sou mais perdido que filho de puta em Dia dos Pais agora. Essa é nova, hein? Vamos lá. Que o perno tá rindo. Os especialistas, Hendrix e Paulão, comandaram a discussão. Isso foi planejado, né? Sim. Um dia antes eu virei pro perno e falei: perno, você tá com medo de fazer esse episódio? Deixa o Hendrix e o Paulão falar e a gente fica lá fazendo assim. Concordando com a cabeça, assim. É mais fácil. Inclusive, Zé, o Vinícius me confessou que a maioria do tempo ele não entendia nada e ele ficava só falando frases genéricas no meio. Sim. Tipo, que é tipo, verdade, né, cara? É. Ou tipo, não, tá certo. É, a bateria é boa, sabe? É sempre assim. Eu fiz isso também quando ele falou de algumas coisas lá que eu não entendi, mas tudo, essa é a tática. O Zé e Perna com conhecimento suficiente pra manter o alto nível, mas com uma linguagem mais popular que foi perfeita pra representar o ouvinte genérico do podcast. Olha só, olha como é bonito, né, é cara? É um pedreiro, né? É. E o Vinícius mantendo o programa no humor foda, mandou muito bem. Salvou o programa de ficar muito informativo e pouco tosco. Outra coisa, o alemão nem fez falta. Olô. O seu nonô, sim. Aí, alemão. Droga. Só o seu nonô que eles gostam, cara. É. Você, da próxima vez, podia participar só o velho. Isso aconteceu uma vez, né? Eu acho que foi no episódio do Bart, na Nova Zelândia. Se você quiser, difícil. Irmão do Zé, pode... Não. Ouvir você também tá lá, não tá? Do Bart, não. Não tá só. O velho veio e o alemão ficou em casa. É porque é difícil trazer ele, né? Eu trago ele numa carriola. Então, irmão do Zé, se você quiser ouvir só o seu nonô episódio, ouve o 28 lá, Aventuras de Bart na Nova Zelândia, tá? Ficou... É muito bom. Muito bom episódio. Muito bom. Surge a ideia de enfiar uma catraca no cu de alguém, é nesse episódio. Aquele episódio tem várias coisas que começou lá, na verdade. Sim. O cabaço foi lá que começou. O cabaço. Pseudo-anão. Não, o Pseudo-anão foi antes. Mas o cabaço começou lá e o Barney começou lá também. Também. Olha que momento. Aliás, por falar em Pseudo-anão, queria mandar um abraço pro Flávio Vieira, lá do Vortex Cultural. Cultural. Lá do ComboCast. Cast, né? Porque você tá falando tudo em eco, né? É, eco. Dois álbuns que eu acho foda. Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Qualquer ser humano que gosta de rock tem gostado desse disco. Eu já vi, cara, mas já vi muito burro falando que chama Time. Não, é que Time é o nome do single que foi lançado antes do disco. Ah, sim, é que Time e Dark Side of the Moon, assim, a quantidade de letras é muito parecida, sim, entendeu? Assim, então você fala rápido é a mesma coisa, ó. Time. Dark Side of the Moon. Tá vendo? É igualzinho, mano. igual. Eu nem percebi a diferença. É semântico o negócio. Exato. Outro bonito. Disco que ele recomenda aqui, só pode ser sacanagem, né? Boleros para ouvir, amar e sonhar, de Valdir, Valdir Soriano. Oh, mas às vezes é bom, cara. Não, às vezes lá. É. O Hendrix e o Paulão, eu tenho certeza que gostam. Eles gostam de... O Hendrix ia falar assim, oh. Sensacional. É. Não. Oh, bom demais, bom demais, bom demais. Hendrix, canta aí, Hendrix, uma música. Não, não conheço nenhuma. Tá bom, Hendrix. Acho que é só isso, aquele abraço, irmão do Zé. Irmão do Zé que participou do Tos Consultoria, né? Isso, episódio X. Ele participou também, acho que do de aniversário, não foi? É, ele mandou uma mensagem no episódio de aniversário. Não, a gente bateu também. Um papo com ele via Skype, se eu não me engano, no episódio de aniversário. É, isso mesmo, isso mesmo. Isso. É. Ele vai voltar uma hora ou outra, ele aparece. Que bom, que bom. O dia que ele estiver por Marília aí, que eu não sei nunca quando ele vem pra cá. O dia que... Ah, tá aí, já fica um convite, então, pra um episódio que a galera pede sempre pra gente, eu não sei porquê, assim, os caras acham que a gente tem tantas histórias assim pra contar, mas fica o convite, então, pro Lucas participar do episódio sobre história de carnaval, que tanto a galera pede. Puta, vai ser demais, né? Vai é bom, que, é bom que ele participe, porque eu mesmo no carnaval não fazia nada, cara. Eu posso falar todas as vezes que eu assisti na TV, eu era adolescente. Ou joguei videogame. Pra ver uma bunda lá, um peito, né? Porque é a única... Era o que tinha na época, né? Era o que tinha. Bom, Marcos. Mas tá feito o convite. Qualquer coisa, se a gente não tiver história, a gente inventa também, né? Tem... Legal. É. Legal que o irmão do Zé escreveu Vinícius. Agora que eu ouvi. Senhor Lucas Ferreira, aquele abraço. Alô. Retroalimentação. A gente esqueceu de colocar, a gente não, eu, né, assumo toda a responsabilidade de ter esquecido de não colocar o link lá pro álbum obscuro do Coach and Crowd, lá que a gente ficou de adicionar pra galera conhecer, né? Por falar nisso, você chegou a ouvir? Você falou no episódio que você não tinha ouvido ainda? Você chegou? Cara, eu ouvi metade, assim, é meio estranho o negócio. Metade de cada música ou metade do álbum inteiro? Não, é, sei lá, tem que estar. A metade assim, de cima ou metade de baixo? Não, eu ouvi os primeiros minutos do álbum assim, cara, mas é algo que o cara precisa ter uma bagagem musical assim pra absorver toda aquela loucura, assim, sabe? Sim. Mas fica a experiência, quem quiser arriscar, né? Eu acredito que no momento que você tá ouvindo esse episódio, o link já está corrigido, espero que sim. Isso no post do Retroalimentação e no post do episódio 56. Beleza? Falando nisso, parece que chegou um e-mail aí de um cidadão que... Pois é, ficou um negócio engraçado, porque eu achei que só eu, Paulão, e talvez o Hendrix conhecesse aquela porra lá. E aí chegou um e-mail de um cara que achava a mesma coisa, que só ele conhecia. Que é o Felipe... Vixe. O cara, inclusive, tocou no Couching Crowd. É só ele conhecia. É, Felipe Rünisch. Você acha? Deve ser Rünisch. Skravowski. Isso aqui é alemão. Se for alemão, é Rünisch. 32 anos, Florianópolis, Santa Catarina. É, deve ser alemão, né? Quantos é. Anos? 32. Ah, nazista. É, fisioterapeuta. Vamos lá. Fala, Toscos. Episódio do caralho. É, só isso por enquanto. Ah, eu quase nunca tive vontade de mandar e-mail pra nenhum podcast, mas resolvi parar o que tava fazendo só pra dizer uma coisa. Eu achei que eu era o único. Repito, o único. Repito de novo. Repito de novo. O único filho de uma puta da face da Terra que já tinha ouvido o Coach and Crowd. Não, mas ele é. Você é filho da puta, Zé? Não. Então ele é o único. Ele é o único filho da puta. Eu sou um cara legal que ouve o Coach and Crowd. Quando vocês citaram os cool caras... Cool guy. Quando... Não, não pra tanto. Né? Eu sou viado que ouve, tô chanchada. Né? Como é que é o nome? Coach and Crowd aqui. Cuide de quem? Coach Crowd. Aliás, o nome é muito bizarro, cara, essa banda. Quando vocês citaram os caras no episódio, eu achei que tava viajando de droga, sonhando, sei lá. É o tóxico. É o tóxico, exato. Concordo com tudo que vocês disseram sobre eles. Gosto, inclusive, do fato de ser uma banda totalmente underground, sem mídia, etc. Acho que combina com a sonoridade lá do B do disco dos caras. Bom, concordo com você que a sonoridade é lá do B pra caralho, mas eu acho que divulgação de mídia seria até bom, cara, pra galera conhecer uma coisa diferente, né? O Tosco é o único que divulga, né? É o único que conhece também, além do... Como é que é? Felipe Chucrutes aqui. Felipe Chucrutes. É, Felipe Chucrutes. Ele falou que também gosta pra caralho de Drink Water Chicken, lá, que é a música que abre o disco lá, que é foda pra caralho. No mais, continue com ótimo trabalho. Um abraço, Felipe. Ô, Felipe, vai trabalhar também, né, cara? Manda um abraço pra ele, seu Nuno. É. Pronto. Tenta ler o nome dele aqui, seu Nuno. Senhor, não sei se o senhor sabe. É bom, o senhor sabe. O senhor leu o e-mail aqui, ó. Felipe. É. Felipe Runiski. Ele gosta de beber Runiski. Meu Deus! Felipe, aquele abraço, meu querido. Retroalimentação. Interrompemos esse programa para dar a maior notícia do século. É isso aí, galera! Estamos aqui em pode neste honrado podcast para anunciar a volta do Descontrole Podcast. We have to go back! É, então, depois de 6 meses aí fora do ar, a gente ressurgiu como zumbis fedorentos. Como farpa na dobra do dedo. Como um susto de lambida de cachorro. É, velho, nós voltamos com o site novo e atenção, hein? Um novo feed para você assinar. Se você já ouviu o Descontrole Podcast pelo iTunes, precisa ir até o nosso novo site e assinar o feed novo. Acesse www.descontrolepodcast.com e conheça o Descontrole. E pode ser também pelo iTunes Store, hein? Tipo iTunes? É, tipo internet. Geralmente a gente faz aquela passada rápida nos comentários, né? Mas eu acredito que a gente tem a obrigação de abrir uma exceção para esse episódio, porque tiveram muitos comentários relevantes aí, e isso foi muito legal. Assim, a galera acrescentou muito conteúdo ao episódio, e isso foi bem bacana. Então vamos começar aí, sei lá, pelo Lídio Zipplin. Ele ganhou first. Muito relevante, ganhou first. É, escreveu excelente episódio, tô sempre é foda, fico feliz de terem voltado a uma certa regularidade. Espero ansiosamente os próximos casts e desejo sorte a todos. Eu senti aqui uma certa, sei lá, um paradoxo, porque ele falou que era um episódio relevante um e o cara só falou, foi da hora, tchau. Um abraço pro Rodolfo Jofre, que já virou carne de vaca do Tosco, né? Sim. Camarada nosso. Sim, que deixou uma lista aí também de discos, e né? E ele fala assim que gostou muito do episódio, que pra ele os discos, né, que ele curte pra caramba e que ele deixaria como indicação é do AC/DC o Ball Breaker, deve doer pra caralho, né? do Status Quo o Pile Driver, do Slade o Keep Your Hands Off My Power Supply, esse eu confesso que eu nunca ouvi. Keep Your Hands On My Pow. Foghat, Fool for the City, e do Buddy Guy, o Damn Right I've Got a Blues, que é um disco sensacional. Foda pra caralho. Mas o Fugar aí eu não conheço. Eu falei Foghat. Eu conheço tão bem que eu falei Foghat. É alemão, né? É, eu não tenho ideia do que seja isso, mas vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Abraços em sequência também pra Rafael Vieira e Felipe Carnage. Felipe Carnegão, né? Carnegão. Abraço também pro Teranhas. Ah, Riego. Um abraço, cara. Um cara que chama Primitivo. 1707, cara, isso é impossível. Isso aí é aqueles e-mails que você faz no começo, quando você tá com 13 anos, né? É, você o cara acha vai que... entrar no chat wall lá da Elícia, né? Moreninho Pintudo 22. Esse é do Perno. Esse é do Perno. Mas ele é 22, é 78, né? CM. Um abraço para Evandro de Melo Freire. Evandro manda um comentário da seguinte maneira, escrito assim. Caralho, um dos episódios mais foda. Também eu dei rótulos, principalmente os de tubaína, que é você colocar a garrafa embaixo d'água e ele desmancha totalmente. Pra que alguém coloca uma garrafa de tubaína debaixo d'água, cara? É pra congelar. É, o cara quer... Não, é pra... Sei lá. Não, quando você vai naquelas festas que eles botam um baldão lá com gelo e as garrafas, depois que aquele gelo vai virando água. Um latão cortado no meio. É. Nossa! Aquilo é de um higiene. Isso, mas isso me lembrou muita coisa, hein, cara? Aquilo é da hora. Quando você ia nos casamentos antigamente, você pedia um copo com gelo, o cara pegava aquele resto de gelo no latão e colocava no seu copo. Bebe aí, corno. Era aquilo, era tubaína no gelo do latão, batata curtida no oregue, mandioquinha no vinagre, vinagrete e espetinho de acém, que era fácil demais comer. Claro, mais fácil você comer o espeto do que a carne. O espetinho de acém era bom, que você poderia contar assim, eu compro um só pra cada convidado, que ele vai ficar com aquele espetinho de acém a noite inteira. Né? É, você mastigar mais que 5 minutos pra fazer bola de chiclete. Bom, então o Felipe, que não é Felipe, chama Evandro, ele odeia rótulos. Sei que é difícil fugir completamente, mas pra mim é tudo rock. Ouço desde Little Richard, Johnny Cash, até Mastodon e Foo Fighters. Que beleza. Da hora. É, isso aí. Também não curto ficar indo atrás de banda mais nova da semana, ficar na noia de achar a melhor novidade, até porque desse jeito você ouve coisa ruim pra cacete. É, eu acho assim... Ou pra cassete, né, que tá com 2S, ele vai saber. Eu acho que é legal a gente procurar de vez em quando alguma coisa, mas é bom você já ter uma certa indicação de alguém, né? Porque senão você fica no escuro, aí você é obrigado a passar o dia ouvindo um monte de bosta pra achar uma coisa que preste, né? Sim, eu sou a favor de quem não conhece muito música, assim, ou sei lá, não conhece certo estilo, ouve primeiro o básico, né, aquilo que é sempre indicado, e aí depois vai se aventurar aí pra as coisas novas. É, Wikipédia. Acho que a música boa chega na gente, é só estar atento, seja ela nova ou antiga. Sim. E esse episódio foi uma surpresa foda pra caralho. Foda-aralha. É, isso aí. Foi muito bom. Muita coisa eu já conheço, mas deu pra tirar umas boas dicas de coisas que deixei passar ou não dei o devido valor. Valeu, seus putos. PS, Vinícius, tô contigo, Ramones é muito melhor. Abraços na Omoplata. Olha só. Canta a musiquinha aí, Zé. Que musiquinha? Que tem o Omoplata. É a única música do mundo que tem o Omoplata. A dança do ar-condicionado? É. Ah, não. Como é que é? Eu não lembro. Pega no Omoplata, eu não lembro, cara. Essa é a dança do ar-condicionado. É. Tem até a voz do Zé agora, hein? Retroalimentação. Comentário também do Gian Scaliante, é isso? Scaliante. Isso aí. Scaliante. Não aguentava mais esperar pelo cast. Demora, mas vale a pena. O tema foi muito bacana. Ele fala The Velvet, mas não sei se ele tá falando do Velvet Underground ou se era do The Verve. Eu até achei, falei, será que ele confundiu? Não, não sei. Ou do Velvet Revolver, que saiu depois. Velvet, né? Faz mais sentido ainda. É verdade. É foda pra caralho, mas não sabia que era tanto assim. Não gosto muito de som só instrumental, mas Macaco Bong é foda pra caralho. Massa. Nossa, que citaram. Quanto tempo faz que eu não ouço Macaco Bong, cara? E eu, então? Faz 32 anos. Podia colocar um link das bandas que falaram, apesar de que todas mencionadas são bem famosas. Meu, ri demais com tudo, mas a hora deve ser dá, né? Não na, né? Eu não sei, velho. Na banana com asa, eu engasguei de rir. Passei mó vergonha aqui no trampo. Muito bom. Engasgou? Não foi só você, não, ô Jean. O Perno não só engasgou de rir, como chorou e quase cagou nas calças. Tanto ri aqui, cara. O Perno engasgou com a banana, né? É. Como a gente disse, ele sugere também um episódio sobre história de carnaval aí, que ele acredita que nós temos muita história pra contar. Você vai se decepcionar tanto, Jean. Se você gostar de ouvir eu falar que ficava jogando videogame durante a noite. Um abraço também pro Vinícius Prata. Um abraço pro Luiz Genérico. É. Um Luiz qualquer. Pro Rafael Nogueira, nosso amigo. Um avralho também pra um tal de Anderson. É que não... É um Anderson genérico, ele diz assim, ó. Caraca, nunca me senti motivado a comentar em nenhum podcast, mas este farei. Estão de parabéns, história, música, rock e etc. Comentado de uma forma brilhante, muito bom. Nem parece Tosco Chanchada, nossa, né, cara? Até o saco do Zé tá até roxo. Sim, tá... Nossa, sim, cara. Caralho. Metade dos discos que vocês citam eu já tive, eu tenho. O meu preferido, um dos, aliás, The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, claro. A capa de um disco clássico também do Black Sabbath, com uma casa ao fundo, não tenho, mas este álbum aqui em casa, mas é... Que? Lê da forma que tá escrito. Mano, deixa eu falar uma coisa, O Zé tá colocando as vírgulas aqui que você não pôs, mas não dá. Não dá pra não ler o seu comentário, chega, acabou. Eu vou só ler a última frase dele, gente, pra vocês terem uma noção. Eu vou ler como tá escrito. É. Quer dizer, eu sou fumante, eu não sei se eu vou conseguir até o fim, né? Vamos tentar. A capa de um disco clássico também do Black Sabbath, com uma casa ao fundo, não tenho mais esse álbum aqui em casa, mas era bem bonita a capa também. Caraca, parece bicho. O melhor do melhor do mundo. Ai, nossa, é foda, hein? Um abraço, vai, Vinícius Correia. Anderson não merece abraço. Muito sem vírgula. Pro Vinícius Correia, que indicou aí o Weezer, né? É, que mais? Escola, né, de inglês. Love and Desperation, do Sweet Apple. Into the Wild, OST. Você sabe quem é esse OST dele, irmão? Não. Original Soundtrack. É isso aí. Sabe que... Greg Vader. Eu assisti esse filme esses dias, e assim, todo mundo sabe que o Pearl Jam pra mim é só o Ten e a música do The Evolution, que é... O resto eu não gosto de mais nada do Pearl Jam. Somos dois. Mas esse álbum do Eddie Vedder, assim, a trilha sonora deste filme é sensacional, cara. O filme é bom, E o filme sonora, é legal. A trilha sonora é muito melhor que o filme, né, cara? Muito bom mesmo, parabéns. A melhor música do Eddie Vedder é aquela que ele faz cover do Neil Young. Keep Rockin' the Free World. Um abraço pro Cid Moreira. Tá calor pra caralho aqui, só pra falar pra vocês que estão ouvindo. Tá foda. O Cid diz aqui, ó, um dos episódios mais fenomenais do Tosco. Dá pra ver o quanto manjam bastante de música. Uma segunda parte sobre recomendações será mais do que bem-vinda. Vai aparecer, né? Com certeza. Quando vocês menos esperarem. Vocês me chamam? Não. Alemão, não exagera. Fiquei feliz ao terem citado o Discover, de Daft Punk. Com certeza. De quem, Zé? De Daft Punk. Você vai falar igual o Henrique Cristo? Se fuder. Daft Punk. Tá, eu vou falar igual que nem o Ariano Suassuna, então. Ó, fiquei feliz ao terem citado o disco Discovery do Daft Punk. Também o Silvio Santos também faz isso. Não, o Ariano Suassuna fala pior, Punk, né? E Funk. O Punk e o Funk. Com certeza é o melhor álbum da dupla já feito até agora. E a animação Interstellar... Nossa, eu não vai, vou... vai, vai, vai, é, vai, vai, vai, vai, vai, vai, é sensacional. É igual o Espécie 2222. Não acaba nunca, né? E o primeiro álbum do Led Zeppelin, sem comentários. Embora eu, particularmente, prefira mais o segundo. Ah, que teve... também é bom também. É, não, teve, não sei quem falou assim. Nossa, Zé, eu não sabia que o seu preferido do Led Zeppelin é o primeiro. Não, não é o preferido. Só que eu acho que ele tem mais. É... As influências aparecem muito mais claramente nele. E ele influenciou muito mais até. Sim, sim. Né? Talvez seja mais importante, eu diria. Não que ele fosse musicalmente melhor. Eu, particularmente, gosto mais do 3. Pra mim, o 3 é o melhor do Led Zeppelin. Não tenho praticamente nada a acrescentar. E com certeza irei atrás dos outros álbuns encomendados por vocês. Deve ir, deve ir. É, tô necessitando procurar por material novo, mas às vezes fico meio perdido sem saber por onde começar. Que esse era um dos propósitos do episódio também, né? Servir como um guia, né? Tipo, sim. Um pontapé, assim, um pontapé pro cara começar a ouvir coisa legal. Episódio foda, me amarrei saber de todas essas curiosidades. E espero que consigam manter novamente a regularidade o melhor possível. Abraço por trás. Seu Nonô, deixa um abracinho aí pro nosso amigo Cid. Ah, não, Cid, viu? O corno do caralho. Cusão, cusão. E abraço também pro Cardoso, né? Que Cardoso escreveu... é o mesmo tonto que mandou um e-mail lá, pô, não precisa falar de novo. Que escreveu assim, cast para músicos e fim de papo, poucos comentarão. É, ele, é. Quer, ele quer músico, né, Zé? É, então, assim, eu, usando apenas a lógica, se ele comentou... Ele é músico. Ele é músico, né? E aí, se ele é músico, ele devia ter o menor bom senso de escrever alguma coisa um pouco mais relevante. Ou né? Divulgar, né? Falou, cast para músico muito bom, eu vou indicar pros meus é. Amigos músicos, que são chatos todo pra caso, caramba. Se esse Cardoso for o Cardoso que mandou o e-mail lá sobre os bugs do site, a gente agradece da mesma forma, né? É. Sim, sim. Aposto que ele toma vinho. Ele é músico. Abraço também pro Leonardo, que tá esperando o volume 2, assim como outras pessoas que também pediram via Twitter o segundo volume. É, não vai ter não, Leonardo. É só pra deixar você, assim, excitado. O comentário da Tayane Sasaki é estranho, porque a única coisa que eu consigo enxergar do que ela escreveu foi o Fuck Me. Fuck Me? Eu entendi o Fuck Me. Transforme-me numa foca. Fuck Me. Fuck Myself. Por que ela quer que alguém come ela? Ah, é, pra, lá, é esse daqui, cara. Ó. Fuck me, please. Aí depois ela coloca ha ha ha ha ha ha ha, mentira. Mas aí se o cara for muito rápido, não dá tempo da fala. É, e aí? Com perna, né? Se for o gordinho tarado lá, toma ele rola lá. É, já foi, filho. Toma cuidado com isso, Tayane. Toma cuidado. Um abraço para o Alessandro Leite. Que subestimou a nossa... Não, inclusive, Alemão, o banner dele foi bem questionado pelo Alessandro Leite. Você quiser ler ali? Não, ele falou, corta fora a mão de quem escreveu Daft Punk. Daft Punk? Não, York. Green Day e outros nomes da banda não se desce. Agora já é o Henry Sobel. Letrinha do demônio. Bom, isso, Alessandro Leite. Alessandro é um nome muito feio, né? É. É um elogio porque eu escrevi com mouse e é de mentira que tá escrito lá. Não é de verdade, tá? É. Alessandro Leite, que à noite é conhecido como Alex Milk, né? Bem lembrado, né? Bem lembrado. Toma leitinho, né? Toma leitinho. Quer tomar leitinho? Mas ele gosta de gorilas, né? Quer tomar leitinho? Quer? Um abraço também pro André Romão, pro Felipe Lima, pro Vinícius Pata de novo, porque não dá pra cortar, agora já foi, e pro Rafael Rodrigues Correia. É o Correia. Tá certo, muito bem bolado. Que também reclama da periodicidade do Tosco Chanchado, né? Estamos tentando resolver esse problema. Este episódio em especial estava programado para sair na data, mas quem acompanha o Tosco no Twitter ficou sabendo que tivemos problemas técnicos. Inclusive, no episódio você ouve alguns ruídos no fundo aí. Ouve alguns problemas técnicos. Que estava pior que aquilo, para vocês terem uma ideia, né? Mas... estamos trabalhando para resolver o problema da periodicidade. Por isso... Mentira, a gente está trabalhando, é por isso que não tem periodicidade. também. E assim, eu queria deixar então assim, algo combinado com os ouvintes. A gente corre aqui com as nossas coisas para tentar lançar um episódio aí quinzenal. E assim, e vocês... Para de reclamar. Também assim, em contrapartida, né? Comentem mais, mandem e-mails, divulguem o Tosco Chanchada, né? É, eu tô sentindo que tá faltando isso, galera. Antigamente o Tosco Chanchada... ele foi muito divulgado, né? Era, cresceu divulgado. Muito rápido isso, e esse crescimento ele foi interrompido. Sim. Tá certo que a falta de regularidade ela atrapalha, tá? Você indicar tudo pra alguém, mas, meu, a qualidade do podcast, e agora a gente já tem um acervo grande. Sim. Que já são, somando os Fast and Funk, mais de 60, quase 70 episódios. Fácil, então, fácil. Então, assim, mesmo que a gente dê uma demoradinha por enquanto, você vai indicando pra galera, pede pra ouvir as coisas antigas, porque tem coisa boa pra caramba aí pra trás. É isso aí, galera. Então a gente espera mais comentários, mais downloads, mais... Download. Daft Punk. Mais, né? Mais e mais Daft Punk, mais dinheiros e. Dinheiros. Mais dinheiros. Mais seu nonô. Mais. Vou te falar um negócio, o Vinícius Prata disse aqui: já ouviram o novo CD, o Traje a Rigor versus Raimundo? Vocês ouviram? Não, ainda não. É legal pra caramba, cara. É bom mesmo? É. É o Traje cantando música do Raimundo e o Raimundo cantando música do Traje a Rigor. Olha aí. O mesmo que CD, da hora, cara. Porra, que massa. Vou ouvir então. Então fica por aqui, tchau, gente. É isso aí, galera. A gente vai terminando por aqui então, mas antes a gente manda um abraço pra toda a galera que toda deixou a galera seus comentários aqui no Facebook, site, no Twitter, a galera que segue a gente, o pessoal que mandou um feedback sensacional. Nessa hora a música tá subindo, sobe a música. Sobe a música. Até semana que vem com o Fresh Funk, aquele abraço.